noite. Como tá começando o programa. Uma versão bacana de Enigma. Chama-se Clinical Anesthesia Remix. É assim que começa o primeiro bloco do Flash House de hoje. Então, tira a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto com o DJ Marcante, ok? Flash House. We'll be right back. I'm gonna

upside down, living my life. I never promised you a rose garden. Living my life underneath the ground. Go crazy in the 20th century. The lion. mama. And our village big mama always had candy and secrets in her purse, butterscotches, and where all the men went. They knew what daughters and granddaughters didn't. None did. None did. Na época, facilmente. Tivemos aí Liza Minnelli, Losing My Mind, nas produções Pet Shop Boys. E falando neles, começamos o segundo set com I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing dos Pet Shop Boys. É, eles adoram nomes extensos, né? E o programa fica por aqui. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais bateções de estaca aqui no Flash House. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. A qualquer momento na programação da Rio Full Rádio. Eu sou o rádio. Série especial. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Que você não está acostumado a ouvir. Não está acostumado a ouvir. Sul Rádio, série especial. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. A qualquer momento na programação da Rio.

me down. It's not gonna take me down. Oh.